Popota conta o seu sonho aos seus amigos. O Boo faz a maior troça dela. O Gugas fica todo babadinho só de pensar. A Cathy acha uma ideia fantástica, mas não imagina ser possível. Até que o Trance tem algo a dizer. Conheço uma galáxia não muito longe da minha, onde existe um planeta de chocolate. As ruas, as casas, as pontes, os rios, as montanhas, tudo é feito de chocolate. É o paraíso dos gulosos. Mas porquê que eu não sou um extraterrestre? Uau! Já me estou a imaginar em órbita no espaço, a viajar à velocidade da luz, a encontrar extraterrestres. Calma, Rescue. Não ficas tão entusiasmado. Seria muito bom se pudéssemos partir nessa viagem. Mas, como sabem, a minha nave espacial ficou muito danificada quando aterrei na Terra. É impossível viajar com ela. Quer então dizer que já não confiam cá no Engenhocas? Como assim? Não digas que queres pôr aquela bicicleta com rodinhas a voar? Assim as vais ver que consegues e podes contar com a minha ajuda. Vejam lá, se calhar é mais seguro construírem uma escada com degraus até ao céu. Não, vos parece um pouco arriscado demais? Não.